cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ser artista é ser realizador. Ser artista é ser um espectador. Estar na vida mesmo à saída é estar no limite da ferida. Ser artista é ser rigoroso no desequilíbrio natural. Ter de inseguro e de vaidoso essa dose certa e ideal. É estar no limite e crer em bis. Estar sempre feliz e crer em bis. Ter confiança, ser autodidata. Saber ouvir um não na hora exata. Ser artista é ser solitário, é reviver mais que viver. Ser artista é ter medo mais que o temer. Submisso da vontade, forma de fugir ao que é banal, forma de se unir ao excepcional, fuga da metade do que é real, lucidez da alma sem igual. Ser um vendedor de emoções, imprimir o eu e as sensações, fazer da beleza intangível o estético estático possível. Ser artista é ser insaciável, um tanto quanto sociável, a saber ver o que é invisível, a ser livre do imprevisível. Ser artista é ser solitário, é reviver mais que sempre escravo da verdade. É ter liberdade do ego e da maldade. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam no FM de Boa Nova. E hoje, seguramente, vamos falar de um disco bastante alegre. Como digo alegre, até para aqueles que, como é o meu caso, têm a possibilidade de ter já consigo o formato físico, terão uma Cuca Roseta bastante alegre, aí está, o termo correto, na capa de uma foto, curiosamente, tirada por Bryan Adams. Temos aqui já, desde já, os condimentos para receber aqui uma vez mais a Cuca Roseta na Boa Nova e desejar-lhe aqui, antes de mais, as felicidades para este disco. Bem-vindo à Boa Nova, então, Cuca. Muito obrigada, eu é que agradeço. Depois bem dizemos aqui que é um disco alegre, é o termo que mais me vem à cabeça quando olho desde logo para a capa, e até se formos a compará-lo com os seus dois discos anteriores, que também aqui foram destaque na Boa Nova. Desde logo, a fotografia tirada pelo Bryan Adams, explique-nos como é que isso é possível. Então, o Bryan Adams veio cá a convite da revista Vogue. Exatamente. Para eu ser capa da revista, e eu estive com ele, e naquele momento já estava a gravar o meu disco e pensei logo em pedir-lhe para fotografar também a capa do meu disco, porque eu estava a fazê-lo na altura. E ele disse que sim. Então eu depois, mais tarde, fiquei também com o contato de e-mail dele e foi aí que eu depois lhe pedi uma música inédita, que é a música O Quem Sou, desse disco. É uma música dele também. E tem assim o Brian Adams, que foi uma pessoa que marcou a minha vida, marcou a minha adolescência, neste disco, assim, com uma... é algo que nunca pensei que conseguisse ter. Ser quem sou, sentir-me assim, saber que eu sei voar de mim, como a ave que não esquece, como é ser o que parece. Ser quem sou, saber-me assim, ser o que eu sei ser meu em mim. Sempre há sempre quem contaste, o que importa é que te deste. Não sei se sei quem sou, não sei quem sabe errar. Se me dei, Deus sabe. Jurei era lei. Deus sabe, eu sei. Nunca nada que acontece é tão justo como apetece. A vida é assim e tu já sabes. Amo o que há em ti, mas não te gabes. Não sei se sabes. Fazer logo aqui uma comparação. A Cuca Roseta é uma mulher ligada à natureza, não é? Se bem, primeiro, tinha uma pena, não é? Ora bem, porquê Rio? Eu realmente sou muito ligada à natureza e acho que o que eu encontro na natureza é exatamente o que se encontra no fado, que é a beleza de algo que é natural e que não tem máscaras. O fado é assim mesmo, o fado não é superficial, é profundo e é verdadeiro e puro. E também é perante essa beleza daquilo que é natural, daquilo que é genuíno, que eu encontro o meu equilíbrio interior. E acho que tanto a natureza como o fado me trazem isso mesmo. Por isso, daí o elemento da pena no primeiro, o segundo a raiz e agora a água. Rio, na verdade, significa duas coisas. É uma palavra, é um rio com um U, com um apóstrofo. Significa esta positividade, esta alegria, este fado que se mostra de uma forma positiva, não deixando de ser intenso e apaixonante. Poderei dizer, e esta é uma leitura pessoal, terá naturalmente discordar dela, e agradeço que o diga se discorda, que os outros dois discos são mais mar, mais salgados, e este, o facto de ser rio, o torna mais adocicado. Isso é muito giro. Isso é muito interessante o que me está a dizer, porque realmente faz todo o sentido e este é realmente um disco muito mais doce que os outros. Não deixa de ter o elemento da água e realmente no Raiz há muitas fotografias também do mar, e de praias e de natureza, e realmente faz muito sentido. Este é um disco também, eu não consigo dizer qual deles sou mais eu, porque acho que em todos eles eu estou muito presente, mas este disco é um disco que veio responder ao público que me ouvia, que me veio pedir músicas mais alegres, dizer-me que sentiam sentiam-se cheios quando ouviam os meus concertos, mas cheios de nostalgia e de esperança e de positividade, e não apenas a pensar na tristeza, mas a ver a tristeza como algo que faz parte da vida, que nos faz crescer interiormente. E acho que este disco veio responder a isso mesmo, tentar procurar mostrar este fado, este olhar positivo sobre o fado, este copo meio cheio, em vez de vermos o copo meio vazio. Não há um dia que passe sem que eu me sinta beijada pelo perfume salgado de uma cidade encantada. Num carnaval sem igual, pelas ruas milenárias, pelos becos boulevards da cidade imaginária. Os meus amigos dizem que não sou a mesma de antes. Vejo o mar e uma alegria que me invade num instante, dissimulando a saudade de tanta felicidade. Sobre nós cai a noite, cai a voz, e eu canto por tanto encanto. Caí porque quis cair, caí por puro desejo. Caí no mar de prazer, nos teus braços, nos teus beijos, e fui seguindo teus passos, tuas danças, teus cantares. Perdi-me, encontrei-me, navegando nos teus mares. Cidade amada, vou voltar nas festas de fevereiro, que me lembram tanto Havana quanto o Rio de Janeiro. Lá deixei meu coração e tanta felicidade. Cai a luz, cai o sol, cai a chuva sobre nós, cai a noite, cai a voz, cai a noite, cai, cai a chuva em nós, cai a noite, cai, cai a chuva em nós, cai a luz, cai a tem encontros marcados aqui com o Boa Nova de dois em dois anos. Portanto, estivemos a quando do álbum inicial, portanto, em março de 2011, depois voltámos a encontrar-nos em junho de 2013, fora do Raiz, e sendo certo que neste primeiro vamos estando atentos àquilo que a Cuca vai fazendo. Sendo que a Cuca, aquilo que tem vindo a fazer recentemente, é bem mais mediático, por via da dança, etc. Portanto, algo colateral, mas que criou nas pessoas a noção de quem é a Cuca, não só pelo que vinha fazendo no fado, mas de um modo mais mainstream, em que provavelmente fez com que as pessoas fossem à procura de quem é a Cuca fadista. Tem a noção que essa sua exposição mediática agora também faz com que as pessoas estejam mais atentas agora a este álbum, sem prejuízo virem procurar o que vem fazendo até aqui? Eu acho que às vezes é bom nós termos esta forma de chegar às pessoas, porque porque as pessoas nos conhecem como nós somos, também sem máscaras, não é? Quando nós estamos num programa de televisão em que estamos a ser avaliados em algo que não é a nossa área, por exemplo, como a dança, onde estive agora no Dança com as Estrelas, ou também estar a ser jurada de novos cantores, que também é um papel muito difícil, exato, nós estamos muito frágeis, tanto num papel como no outro, porque como jurada criamos às vezes inimigos, porque percebemos que há porque alguém gostava mais daquela pessoa e se calhar nós não damos aquela nota que a pessoa desejava, e aqui também como uma pessoa que recebe as pontuações. Eu acho que é muito bom porque nos aproxima, porque as pessoas conseguem ver-me como eu sou, como pessoa também. E acho que conseguem entender os meus discos de uma forma diferente. Quando nós ouvimos um disco de um artista, às vezes apaixonamos-nos pela música, mas não sabemos quem a pessoa é. Precisamente. E isto, acho que nesse sentido, eu acho que foi muito bom para mim. As pessoas vêm ter comigo na rua e as pessoas já têm uma ideia, e essa ideia não é errada, é a ideia de quem eu sou realmente. E antes, por vezes, havia pessoas que faziam uma ideia errada, viam apenas a cara ou a cantar e calculavam que eu era se calhar outra pessoa. E então eu acho que isto é sempre muito positivo. E o que lhe dizem essas pessoas, já agora, se nos permite fazer a pergunta? Em primeiro lugar, agora com a Dança com as Estrelas, dizem que tem muita pena que eu tenha saído. Ah, pois exatamente, parece que é transversal. mas dizem que gostavam muito de mim, porque eu era uma menina calma e serena, e não sei, assim com um ar meiguinho. É o que as pessoas me vêm dizendo, e realmente é engraçado, porque eu realmente sou uma pessoa muito, muito, muito calma, sempre fui muito calma e muito introspectiva, e é muito interessante as pessoas também conhecerem esse lado e virem-me dizer coisas tão bonitas também. No outro dia uma senhora na rua veio-me dizer umas palavras tão bonitas que eu não aguentei e emocionei-me e comecei a chorar no meio da rua. Realmente é muito bom. Acho que nos aproxima das pessoas, claro, de uma forma mais pessoal e mais íntima, mais sentimental. Uhum. Isso tem tudo a ver com o fado também. O fado é emoções. Aliás, é isso que faz justificar que vocês possam cantar fado a países que de português nada percebem e que se emocionem, exatamente, com aquilo que lhes é dito e como lhes é dito, não é? É verdade, é verdade. É realmente é onde se vê a magia do fado, é quando nós vamos pelo mundo cantar em festivais de músicas do mundo, que é onde nós cantamos mais, ainda mais do que para as comunidades, e realmente percebemos como o fado é especial, como ele é tão especial que atravessa fronteiras e línguas e culturas, não é? Como se fôssemos todos iguais. E porquê? Porque no fundo a explicação que eu dou é que na alma somos todos iguais, não é? E o fado é uma música que é tão intensa, tão emocional, que vai diretamente à alma e às emoções, e é realmente um orgulho gigante poder levar esta música pelo mundo e ver como as pessoas reagem a ela e poder ser embaixadora do nosso país, que é um país pequenino, mas com muita riqueza e muita força. De tudo quanto tinha e não estou arrependida. Dei-te tudo quanto tinha e não estou arrependida. Demos amor por amor, pagamos vida por vida, trocamos alma por alma. Demos amor por amor, pagamos vida por vida. E neste amor tão nossas vidas vivem mais. E neste amor tão feliz, nossas vidas vivem mais. Porque eu vivo o que tu vives, o que eu sinto também sentes. Em tudo somos iguais. Porque eu vivo o que tu vives, o que eu sinto também sentes. Em tudo somos iguais. Queira Deus que o nosso amor a vida inteira. Queira Deus que o nosso amor assim seja a vida inteira. E que toda a gente saiba como é bonito na vida amar-se desta maneira. Como é bonito na vida amar-se desta maneira. Mudou, na sua opinião, no fado, e já perguntei isto a vários fadistas, e a propósito do Caso Fazem, Caso Tocam, o que é que mudou com o facto do fado ser hoje património imaterial da humanidade? Eu acho que ajudou, eu acho que o fado já era reconhecido como uma música do mundo, mas eu acho que ter este selo ajuda as pessoas a realmente perceberem porquê. Não é? As pessoas diziam, antes as pessoas diziam, uau, mas esta música é incrível e vem de onde? E ficavam curiosas. Agora as pessoas dizem, agora já percebo porque é que é um património material da humanidade, que é realmente uma música nossa, mas que é do mundo também, e isso é maravilhoso. É algo que será, que fará, que dará sempre valor ao nosso país. E o valor que ele merece. O amor não é somente o amor. Quem amou já sabe, mas esquece. O amor não é só luz e prazer. Às vezes nem sabe o que é sonhar, crescer, voar. Tudo parece incrível. Quem não tem quer ter. Não se morre de amor. mas se vive para amar. Perder, sofrer, chorar já é parte dos planos, seja como for. Se quiser evitar, fique longe do amor. O tempo me ensinou que no amor todas as mentiras são verdade. O amor não se repete jamais, mas só se aprende quando é tarde demais. Boa Nova, um mundo de emoções. Ideando de amor, mas se vive para amar. Perder, sofrer, chorar já é parte dos planos, seja como for. Se quiser evitar, fique longe do amor. O tempo me ensinou que no amor todas as mentiras são verdade. O amor não se repete jamais, mas só se aprende quando é tarde demais. Parece-me que é de todos aquele que melhor celebra a lusofonia, até por via dos convidados que vem a ter, não só vertidos no próprio disco, mas também por via da escrita, tudo aquilo que é na sua pré-produção. Porque o próprio disco, não obstante ter aqui duas letras da própria Cuca, letras e música, e normalmente aquele tema que veio pré-anunciar o disco, reporte-me tanto ao Amor Ladrão, tem aqui um conjunto de declarações enormes. Eu disse há pouco lusofonias, mas não só, portanto vai mais longe, vai à América do Norte e não só, enfim, mas vamos falar sobre isso. Esse conseguir congregar tantas boas vontades para virem aqui participar nestes 16 temas, foi fácil, não? Não foi fácil, mas também foi surgindo com o tempo e acho que foi muito bonito. Eu não imaginei nunca conseguir ter tantos artistas tão fantásticos, sejam músicos, sejam compositores, sejam letristas, neste disco. E realmente cada dia tinha uma felicidade nova. Eu quis muito, desde o início, ter a Sara Tavares, o Jorge Palma e o João Gil, que são três artistas que eu admiro muito e que marcaram também muito a minha vida. Acabaram por me influenciar de uma forma ou de outra, porque eu os ouvia muito. Mas realmente o Djavan, o Brian Adams, o Jorge Drexler, o Pedro Joia, são pessoas que eu nunca imaginei que pudessem participar deste disco da forma como participaram e enriquecê-lo como enriqueceram. O Ivan Lins também, um compositor, um dos maiores compositores do mundo. Sei lá, esta música italiana lindíssima que o Nelson Motta escolheu também para eu cantar. Um bocadinho também para aqueles que gostam muito de nós em Itália, que os italianos recebem muito bem o fado. É realmente um disco do fado para o mundo. É um encontro do fado com esse mundo que nos recebe de braços abertos. E la chiamano estate, questa estate, senza. recordando sempre te, il profumo del mare non lo sento. Queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te, ma gli altri vivono, parlano, amano. Questa estate senza te. Nelson Mota, portanto está na altura de explorarmos essa questão. Nelson Mota tem novamente aqui um dedo preponderante neste disco. Chegar a ele, a uma pessoa que já gravou com nomes imensos da música, não é que com isto terá a dizer que o que a Rosetta não seja, porque o é, nomes imensos da música, o Nelson Mota de facto é um nome incontornável e é também um nome que poderá fazer com que as pessoas estejam também mais despertas para o seu disco naquele país imenso que é o Brasil. Da mesma maneira que estão hoje já bastante despertos, por exemplo, para o trabalho do Dori Zambujo. Sim, sem dúvida. Eu acho que o Nelson Mota... Eu quis muito ter o Nelson Mota neste disco exatamente para responder um bocadinho a essa positividade. Eu acho que os brasileiros são, apesar de sofrerem muito, ser um país que sofreu muito, têm uma forma positiva de ver a vida. Acho que o samba... Basta olhar para o samba para vermos isso, não é? Quando imaginamos samba, não imaginamos tristeza nem melancolia, imaginamos festa e alegria, e realmente o samba fala também aquele grito do povo, não é? A forma como eles contam as suas histórias e as suas tristezas. E acho que o olhar do Nelson Mota era ideal, quem melhor do que ele para vir ver esta positividade do fado, não desvirtuando este nosso fado e mantendo a sua raiz. O Nelson Mota, sem dúvida, que é considerado, como eles dizem, o Papa da Música no Brasil, e sem dúvida que me vai abrir portas no Brasil. O fado tem feito muito sucesso lá, o António Zambujo faz muito sucesso lá, a Ana Moura também tem feito sucesso lá, a Carminho também tem entrado, e agora este meu primeiro disco também, pronto, com feito mesmo, vamos ter mesmo uma versão para o Brasil, até com dois temas que são especificamente para o Brasil, e acho que vai ser um disco muito bem recebido lá por um produtor que lançou a Elis Regina, a Marisa Monte, o Tim Maia, que cresceu no meio da bossa nova. Realmente é uma enciclopédia de música e de sabedoria. Ele chega de sorriso gingão e no guião traz a vergonha no bolso. Se a coragem fosse uma condição, ele era o chefe da patrulha ladrão. Ela não sonha, não quer sequer sonhar. Ele tem um segredo para contar. Ela hesita sempre a desconfiar. Ele acredita, isto vai dar que falar. O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde vai, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que eu não é? Vim para roubar o teu coração, mas quem roubou o meu foi a paixão. Dizem que ladrão que rouba ladrão tem direito a 100 anos de perdão. Se o teu bom Deus me vai perdoar, diz-lhe que 100 anos hei de te amar. E quem sabe um dia acreditar que foi ele quem nos fez encontrar. O que será que ele tanto me quer? Se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que eu não é? O que será que ele tanto me quer? E se quiser, mas não quer, de onde veio, quem é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que eu não é? Se é cigano, só se for adorado. Esse que tem cantado, será que eu não é? Eu tinha ideia. Enfim, veja, isto são devaneios de alguém que percebe muito pouca de música. Mas eu tinha ideia que o fado, com a via destes novos cantautores, se democratizou, ou seja, conseguiu atingir públicos, agora sim, dos 8 aos 80, sem prejuízo dos que têm mais de 80 e dos que têm menos de 8. Isso tem muito a ver também com a postura dos próprios artistas, e há pouco falou que não só, enfim, para acrescentarmos além de si, nomes como a Carminho, enfim, o Ricardo Ribeiro, por exemplo, podíamos explorar aqui. Sim. Isso também fez com que o facto de haver hoje pessoas mais novas na música fez com que as pessoas, esses mais novos também, vos tivessem um pouco como, entre aspas, ídolos. Eu acho que sim. Eu concordo plenamente que o fado agora, antes era, diziam que o fado, só os mais velhos é que o entendiam. Exato. E agora com esta nova geração de fadistas, que somos tantos, não é? E cada um com o seu estilo, que é muito bom para o fado, faz com que o fado chegue a outras pessoas, porque o público, nós acabamos por ser todos um bocadinho diferentes, e cada um acaba por chamar outro público. Eu tenho muitas crianças a ir aos meus concertos, é muito interessante. Tenho realmente desde crianças a pessoas com 80 anos, tenho todas as idades. Não consigo dizer que só tenho entre os 30 e os 40 ou os 30 e os 60. É extraordinário como o fado tem chegado a toda a gente através desta nova geração de fadistas tão boa, tão rica. Capelão, sem juncado, ó rosmaninho, hoje és a tradição de quem lembra com carinho os tempos que lá vão, que honram o fado velhinho. Fadistas de eleição enaltecem o teu caminho, ó rua da oração, hoje prece a profecia. Olimpos, glória e bênção, recordação, nostalgia. Senhora da Assunção, minha mãe, ó Mãe Maria, protege esta canção por tantos anos, cada dia. Tens o fado traçado desde a hora em que eu te conheci, cigano adorado, viver abraçada a ti. Tens o teu beijo marcado pelo amor para o qual eu nasci. Amor, meu bem amado, morrerá. Amor, meu, morrerá abraçada a ti. Espectro de pessoas que ouvem, potenciais ouvintes deste Rio, fará também que este disco tenha um volume de vendas algo diferente. E com isto quer dizer que sabemos que os mais novos são mais afetados às tecnologias, tanto ao download e por aí adiante. Já por sua vez, as pessoas de mais idade eventualmente gostarão mesmo de ter o objeto físico, já que não em vinil, pelo menos tê-lo em CD, não é? Isso poderá ter esse fenómeno. E estamos a falar isto na semana em que o disco está para venda, portanto, ainda é um bocado imberbe esta pergunta, mas poderá viver um bocado este fenómeno. Eu também sou das pessoas que gostam de ter os discos físicos. Ah, sim, eu também, naturalmente. São os mais antigos. Portanto, não, e com isto não estou a chamar enfim, retrógrados, não. Há um prazer de pegar no disco, de desfolhar, ler as letras. No seu caso, até há o cuidado de fazer em inglês. Portanto, é no sentido de que alguém que não perceba o português possa perceber aquilo que está a ser dito, não é? Exatamente. Porque há muitas pessoas lá fora que têm o disco e que, quando nós pusemos em inglês, que nos pediam muito para pôr as letras em inglês, porque eles ouvem as músicas e ficam tão emocionados que depois dizem: ah, mas eu tinha tanta curiosidade em saber mais ou menos a história, como é que era mais ou menos a história. E por isso passámos a fazer sempre em inglês, para que toda a gente possa perceber. E eu acho que é realmente, hoje em dia, eu ainda não me adaptei realmente a ter a música através do computador, porque eu gosto muito de ter os discos e gosto muito de poder mexer no livrinho, e acho que sinto-me mais próxima dos artistas dessa forma. Mas acho que nós, é interessante, porque acabamos por vender de todas as maneiras. É interessante, vendemos em discos físicos, vendemos através dos sites do iTunes e do Spotify e do Mel Music. Essas formas todas de vender, seja os mais novos, seja os mais velhos, é engraçado que o disco chega sempre e as pessoas compram à sua maneira, adaptadas à sua realidade. e isso é fantástico. Trago na voz, por encanto, numa mistura de canto, a tristeza e a alegria. São versos dessa novela, onde a alma se revela em forma de poesia. Trago um cheiro a mar nos versos, que ficam sempre dispersos no verde da felicidade, que perdidos nas marés vêm morrer a meus pés como restos de saudade. Os bairros de Lisboa, embarcados na canoa desse Tejo enamorado, e trago fases da lua espalhadas pela rua como pedaços de fado. Sei que tenho aqui ao canto, todo vestido de espanto, o canto do coração. Já lhe chamaram tristeza, sofrimento, chamo-lhe apenas paixão. Trago uma tristeza breve, quando a voz em mim se atreve a roubar-me o coração. Mas é o canto da alma que, embora triste, me acalma as noites de solidão. E quando uma guitarra vai teimando ser amarra dos desejos prometidos, convoco os búzios da praia para lançar na minha saia a sorte dos meus sentidos. E volto a ser fantasia, e volto a ser alegria, vestida de espanto. Sou a voz dos meus poetas, que encontram palavras certas para pôr nos fados que canto. Sei que tenho aqui ao canto, todo vestido de espanto, o canto do coração. Já lhe chamaram lamento, tristeza, sofrimento, chamo-lhe apenas paixão. E nunca se sabe se com este disco não está a fazer serviço público. Melhor, está a fazê-lo seguramente. Eu, quando digo, é que nunca se sabe se, por via desse tal desfolhar de livrinho, não há um britânico, um japonês, por aí dentro, que é a primeira vez que vem a ler textos do nosso poeta maior, portanto, do Luís Vaz de Camões, que aqui também está vertido pelo Verso aos Campos. Portanto, nunca se sabe o que é que estamos a entusiasmar alguém a procurar mais sobre o nosso país. Portanto, isso é, naturalmente, serviço público. É verdade, é verdade. Eu, o Luís de Camões, já desde o primeiro disco que tinha músicas com letras dele, para cantar, desde o primeiro, que acabaram por não entrar, no segundo a mesma coisa. O Luís de Camões e a Flor Bela Espanca, para mim, são assim o top do top. Eu gosto muito de todas as poetas portuguesas, Fernando Pessoa, incrível, mas eu realmente identifico-me muito com a forma da escrita de Luís de Camões e da Flor Bela Espanca, e dá-me uma emoção especial quando canto estes poetas, e fiquei tão feliz de poder finalmente ter aqui este Verdes São os Campos, esta letra lindíssima, ter aqui o Luís de Camões cantado, e que realmente devemos continuar a cantá-lo sempre, porque ele era intemporal e tem uma forma de dizer lindíssima, que é tão nossa e é tão portuguesa. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes. de ervas vos mantendas que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão. E eu das lembranças do meu coração. Isso que comais não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. É assim que nos despedimos. As conversas são como as cerejas, aliás, estamos no tempo delas, não é? E é tão agradável passar algum tempo consigo, e aqui no caso fazem caso tocam. Portanto, obrigada, para mim também é, gosto muito. O que lhe peço sempre é que tenha a porta aberta para divulgar os próximos trabalhos e cá estaremos à nossa quota parte com interesse de saber o que é que a Cucazorreta vai fazendo um pouco por esse mundo. Agradecer-lhe uma vez muito mais a disponibilidade e iremos falar mais vezes. Muito também. Um abraço, obrigado. Um abraço. Obrigada. Cada pedra da calçada na cidade ensolarada faz voltar atrás. Que se passa nessas ruas, nessas praças, traz a tua voz que vem. cidade me achou, onde senti o gosto do amor. Nesses becos e vielas, essas flores nas janelas são mais belas só. Esquinas e colinas, nos castelos e nas catedrais, ainda estás, sempre estarás. Barcos pelo rio, rumo ao oceano, tantos desenganos. Do amor. Nas colinas, nos castelos e nas catedrais.